A Polícia Militar de Foz do Iguaçu conduziu a 6ª SDP mais um cidadão que está com problemas com a justiça. Abordado na Avenida General Meira, um homem que é acusado de envolvimento em assaltos em Toledo nos disse que já cumpriu parte do que devia à justiça e que por problemas de mudança de endereço isso pode ter acontecido. Soldado Lima Júnior, do 14º PPM, nos conta detalhes da abordagem e da prisão ou do cumprimento desse mandado de prisão. Lima Júnior, a abordagem de rotina. A equipe estava realizando patrulhamento pela Avenida General Meira, quando avistou uma motocicleta com dois elementos. Né? Então a gente resolveu abordar e ao checar o nome dos elementos com a central, com o Copom, foi constatado que um deles estava com um mandado em aberto pelo crime de roubo, 157. O procedimento então é encaminhar para a 6ª SDP e agora a Polícia Civil toma conta. Positivo, encaminhado a CSDP para as medidas cabíveis aí. O caso dele pode ser que ele não se apresentou ao judiciário, diz ele que estaria respondendo a bronca. E o conselho é quem estiver na mesma situação que procure a justiça. Né? É o que acontece. O cara cumpre, né, teoricamente, a pena dele e quando sai ele acha que já acabou, mas não é. Todo mês tem que ir no fórum, comparecer, assinar o papel e o que muitos não andam fazendo, né? Tem que, se mudou de endereço, tem que ir lá atualizar. E o cara faltou uma vez, o juiz mandou buscar em casa. E se mentir para a polícia, fica pior, né? Porque daí dá falsidade ideológica. Positivo. Se mentir, aí abraça mais uma bronca aí, falsidade ideológica. Tá certo. Parabéns à Polícia Militar. E este é mais um que agora deverá ser encaminhado à cadeia pública. Laudemir Neves, da 6ª SDP, para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.